Elas queimou, tentando se aquecer em outros braços. E ela corta os outros, porque seu coração está em cacos. E foi o culpado. Calma, você lembra aquela música que a gente recebeu no camarim semana passada no show? Lembro, Cacos. Cacos. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma pré dela pra gravar. A gente precisa de uma música assim. Que ela tem um assunto bem legal aqui. Que fala que a pessoa se machucou e agora ela vai machucar outras pessoas. Ela vai machucar outras pessoas pelo que ela passou. Então acho que isso acontece muito. É, que no começo fala. É, elas queimou tentando se aquecer em outros braços. E ela corta os outros porque seu coração está em cacos. Letra boa e melodia incrível. Legal. Vamos agora, dentro. Se queimou tentando se aquecer em outros braços. E ela corta os outros porque seu coração está em cacos. Quem foi o culpado não interessa. Tenho pressa, espero uma primavera ou só um fim de festa. E compensa esperar. Eu sei que compensa esperar. Se em outra boca só deixou saudade e os seus amores foram de passagem, aceito ser mais uma tentativa. Vai que no beijo eu resolvo a sua vida. Se em outra boca só deixou saudade e os seus amores foram de passagem, aceito ser mais uma tentativa. Mas que no beijo eu resolvo a sua vida. E separe e fica. Ai, ai, ai, ai. Aí separe e fica. Ai, ai, ai. Quem foi o culpado não interessa. Tenho pressa, espero uma primavera ou só um fim de festa. E compensa esperar. Eu sei que compensa esperar. Se em outras bocas só deixou saudade e os seus amores foram de passagem, aceito ser mais uma tentativa. Vai que no beijo eu resolvo a sua vida. Se em outras bocas só deixou saudade e os seus amores foram de passagem, aceito ser mais uma tentativa. Vai que no beijo eu resolvo a sua vida. E separe e fica. Ai, ai, ai, ai. Aí separe e fica. Ai, ai, ai, ai. Aí separe e fica. Ai, ai, ai. Eu aceito ser mais uma tentativa. Vai que num beijo eu resolvo a sua vida.